Cai a noite e fico só aqui, sentado a escrever. Já não sei por onde vou, talvez venha um dia a saber. Vem dizer, vem contar, saber, e comigo ficarás para sempre aqui. Amanhã tudo mudou, voltei a ver-te como és. Já não sei porque acabou a noite, aquela que nos fez. Vem dizer, vem contar, saber, e comigo ficarás para sempre. Se o amanhã vier, talvez me vá esconder, e quando a noite quiser, volto a aparecer. Se o amanhã vier, talvez me vá esconder, e quando a noite quiser, volto a aparecer.